amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pra o meu coração. Achei alívio e libertação. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Eu confio em ti.